CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui na rádio que toca notícia, ela que, sem exageros, é uma das mulheres mais poderosas aqui da região da Tríplice Fronteira. Depois ela vai me confirmar, vai dar detalhes a respeito de tudo isso. É a Margarete Groff, ela que é diretora financeira executiva da usina de Itaipu, Itaipu Binacional. Bom dia, Margarete. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar com vocês novamente. Prazer recebê-la aqui, aliás. Vamos até comentar a respeito. Você ocupa hoje um dos cargos mais importantes na empresa que produz um quinto praticamente de toda a energia consumida no Brasil e quase que a totalidade da energia produzida no Paraguai. E um detalhe importante também é que você sucede uma mulher que hoje é senadora da República. É verdade, Itaipu é uma empresa muito importante do ponto de vista econômico, é uma das maiores empresas do Brasil, inclusive nós temos agora, hoje tem uma matéria da Itaipu, da revista Exame, né, que saiu no JE, e é uma empresa relevante tanto do ponto de vista do abastecimento da energia, como do ponto de vista financeiro, além de todas as suas ações de responsabilidade social e de sustentabilidade, uma empresa que tem um reconhecimento da sustentabilidade, tanto nacional como internacional. No momento, eu sou empregada de Itaipu, né, há 26 anos e foi uma grande honra poder suceder na época a doutora Gleisi, que hoje é nossa senadora da República e também ministra-chefe da Casa Civil. Então, quer dizer, uma mulher muito bem sucedida e eu estar aí na Itaipu conseguindo fazer a missão que ela deixou para mim de seguir tratando bem Itaipu, administrando bem Itaipu e principalmente fazendo as ações de interação com a comunidade e com as mulheres, que é uma coisa muito importante nessa evolução, né, do planeta. E nós vamos falar bastante nessa entrevista a respeito dessa questão justamente de gêneros, o empoderamento das mulheres. E eu vou lhe perguntar até da sua própria experiência, porque como você colocou, já são mais de 2 décadas trabalhando na usina de Itaipu. Nesse período, o que é que você nota até de modificações no mercado geral como um todo? Quando você começou lá naquela época, o mercado com relação à absorção das mulheres era bem diferente do que nós temos hoje em dia? Sim, é bem diferente. Eu, inclusive, sou engenheira civil e foi muito difícil, tanto para mim, nós éramos muito poucas colegas mulheres, né, formadas. É um curso essencialmente masculino, a gente nota, né? Nós éramos 7 para 225, então, do total 225, nós éramos 7 mulheres só. Então, era muito difícil a nossa inserção no mercado de trabalho, principalmente nas áreas de construção, né, eu trabalhei, mas foi muito difícil e depois acabei na Itaipu trabalhando com engenharia, mas muito mais focada na parte do orçamento, contabilidade e gestão de contratos. Então, realmente, a Itaipu, daquela época que eu iniciei, dos anos até os anos 90, hoje Itaipu é uma outra Itaipu. Hoje Itaipu é uma, da época era muito difícil para nós mulheres ascender aos cargos. Por mais competência que a gente tivesse, a gente tinha muita resistência a ascender aos cargos maiores, os cargos executivos. E hoje não, hoje Itaipu é uma empresa aberta, uma empresa que valoriza a mulher, onde nós já temos mais de 20% de mulheres em cargo de gestão, então isso realmente é representativo, mas é todo um esforço que foi feito, não foi por acaso, né? É um esforço que é uma tendência, né, das empresas estar inserindo as mulheres e tanto que a questão também dos negros, das minorias dentro da gestão estratégica da empresa. Itaipu é uma empresa protagonista nisso. Nós verificamos, por exemplo, que nesse processo de inclusão, de proporcionar aí uma divisão um pouco mais igual, né, de cargos e tudo, a gente verifica que houve até uma etapa em que se pregava que não havia diferenças entre homens e mulheres para ocupar determinados cargos. Agora a gente vê que hoje em dia já há até um reconhecimento das diferenças e principalmente das qualidades, né, quando se seleciona gestores para determinadas áreas. A mulher, ela tem mesmo esse jeito um pouco diferente de lidar com as situações do que um homem ocupando o mesmo cargo teria? Com certeza. Primeiro que as mulheres, no início da vida delas profissional, de ocupar grandes cargos em empresa, elas tentaram ser iguais aos homens, né? E, na verdade, nós temos que ser do jeito que nós somos, porque nós somos diferentes dos homens, né? A diversidade, ela traz qualidade, né? Então, no momento em que a mulher começou a atuar na sua forma de fazer, no seu jeito de ser, com as suas características, começou a mostrar que ela era muito mais competente, que ela conseguiria trazer muito mais resultado para as empresas. Isso mostra com trabalhos científicos, inclusive a McKinsey trouxe uma reportagem, agora um material que eu vi há poucos dias num congresso que eu tive no Women's Forum Brasil e São Paulo, que realmente as empresas que têm mais mulheres participando da gestão estratégica, elas também trazem melhores resultados, né? Então é uma tendência, é um esforço, porque não é fácil nem de um lado para as empresas inserirem as mulheres em mais cargos de gestão, nem tão fácil para as mulheres, porque as empresas elas têm que vencer as barreiras culturais, porque afinal de contas as empresas foram feitas pelos homens, para os homens, né? Então tudo isso é uma mudança de cultura dentro da empresa. Por outro lado, as mulheres também foram criadas mais voltadas para a família, para a gestão da casa, para a gestão da família. Então, ela tem a questão também da fertilidade, a questão de ter filhos. Então, tudo isso, muitas vezes, ela tem que adiar esses planos. Até a gente vê muitas também reportagens e matérias sobre isso. Muitas soluções científicas também que estão acontecendo para ajudar a mulher. Na época que ela está mais produtiva no trabalho, ela também está mais fértil, né? É o momento dela ter os filhos. Então, para você combinar essas duas coisas, não é fácil. Foi um momento pelo qual você passou também na sua vida, um momento ali em que teve que decidir carreira, família. Chegou esse momento na sua vida também? Olha, foi um momento, aconteceu muito naturalmente. Eu acho que sempre fui muito focada, muito objetiva no que eu queria. E por um outro lado, também tive um pouco de sorte, porque quando eu tinha meus 20 e poucos anos, passou lá pelos 24, 25, eu não tive filhos, e daí eu pensei, não, vou deixar para ter filhos mais tarde, né? E foi uma decisão acertada, e fui seguindo minha carreira, fui crescendo, fui trabalhando, me especializando, e no momento que eu senti que aquele momento foi aos 35 anos, que era o meu momento de ter filhos, eu consegui ter meus filhos, dar o meu tempo também, dar uma sossegada em termos profissionais, mas continuar trabalhando, e me organizei. De forma que eu, quando meus filhos já tinham 2 anos, eu já pude voltar a todo vapor, trabalhar, exercer cargo, viajar, porque uma executiva, você exercer um cargo executivo, como uma direção, uma gestão mesmo de uma empresa, muitas vezes você tem que viajar muito, que é o que acontece comigo. Mas você tem que se dedicar a formar uma boa estrutura. Você tem que ter uma base, principalmente emocional, em casa, muito bem estruturada, porque senão você não vai fazer nenhuma coisa bem e nem a outra. Sempre aquela preocupação no fundo, né? Exatamente. E você tem que, eu sempre digo, a gente tem que investir na pessoa que cuida dos nossos filhos, porque ela tem que estar tão feliz a ponto dela fazer nossos filhos felizes. Senão o teu lar não é feliz e isso não vai fazer você uma boa profissional. Estou conversando aqui na CBN com a Margarete Groff, ela que é diretora financeira executiva da usina de Itaipu, entidade Itaipu Binacional, e daqui a pouquinho, na volta do intervalo, nós vamos conversar a respeito de ações de gênero que são desenvolvidas em Itaipu e que inclusive renderam tanto a usina de Itaipu como também a própria Margarete prêmios e reconhecimentos internacionais. Um pouco dessa história você vai conferir daqui a pouquinho na segunda parte deste CBN Entrevista. CBN Entrevista. CBN Entrevista, estou conversando neste sábado aqui na rádio que toca notícia com a Margarete Groff, ela que é diretora financeira executiva de Itaipu Binacional, um dos cargos mais importantes atualmente na hierarquia da usina de Itaipu. Ela nos contou que é funcionária de carreira da usina, inclusive mais de 2 décadas de atuação ali em Itaipu. E nós vamos falar agora a respeito de algumas até premiações recebidas tanto por Itaipu como pela Margarete com relação a essas ações de equidade de gêneros, empoderamento das mulheres. Margarete, você esteve recentemente na Noruega recebendo um prêmio, é isso mesmo? É isso mesmo. Estive em Oslo, dia 14 de maio. Eu recebi um prêmio sobre negócios para a paz. É um prêmio que é concedido pela Fundação de Negócios para a Paz e a Câmara de Comércio Internacional, né, da Noruega. E, na verdade, ele é um prêmio que ele é estruturado lá na Noruega, em Oslo, que tem o prêmio Nobel, né? Então, ele é formado, esse prêmio, e concedido, inclusive, por um comitê do Prêmio Nobel da Paz e de Economia. Então, qual é o objetivo desse prêmio? Esse prêmio está buscando lideranças no mundo para, nessa luta de estar formando um banco de lideranças e para você trabalhar conceitos, trabalhar ideias, trabalhar inspiração para fazer o mundo melhor. E eu me inscrevi através de uma indicação até do PNUD, que é o Plano de Desenvolvimento para as Nações Unidas, dentro do trabalho que foi feito lá na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, ano passado, que a gente atuou, Itaipu atuou muito forte, e eu participei muito dessa parte da discussão de gênero e fui escolhida por esse comitê do Nobel da Paz e da Economia como uma das personalidades, que são cinco no mundo, né, como para receber esse prêmio, que é o Oslo Business for Peace 2013. Aliás, vou até fazer um apêndice aqui, foi a primeira mulher brasileira e também da América Latina. Isso, primeira mulher, primeiro brasileiro, né, que recebe esse prêmio, e da América Latina eu sou a primeira mulher, já teve um argentino, inclusive, que recebeu. São cinco pessoas que receberam, eu recebi pelo viés do empoderamento das mulheres, no trabalho que eu faço, tanto na Itaipu, como junto à ONU e como junto com as executivas no Brasil. Teve uma premiação que foi para uma mulher do Iêmen, que se refere a trabalho que ela faz também. Ela é uma jornalista que trabalha com a parte de aculturamento e conhecimento, gestão do conhecimento com as mulheres no Iêmen, que é um lugar, assim, um país muito, muito ainda machista, né? A mulher é muito discriminada. Aí teve mais uma premiação de um americano sobre a questão, o trabalho que ele faz com as comunidades, do café, inclusive, o outro que é um fundo de private equity, que é do Paquistão, e mais uma mulher que também, foram três mulheres, até foi bem significativa, a primeira vez que teve tantas mulheres recebendo o prêmio, que é uma mulher da Noruega que trabalha com deficientes. Também Itaipu recebeu recentemente uma premiação por parte da ONU nessa questão de ações de gêneros? Exatamente, nada disso, nem o prêmio que eu recebi em Oslo não teria acontecido se não tivesse uma empresa que eu carrego no meu coração e tenho muito orgulho, que é a minha empresa Itaipu Binacional, na qual estou como diretora, e que nós somos protagonistas nessa questão de gênero. Tem 10 anos, esse ano fez nosso programa de equidade de gênero, esse ano foi 2013, nós recebemos o prêmio da ONU, que é concedido por meio do Pacto Global e da ONU Mulher, que é de reconhecimento à aderência aos princípios de empoderamento das mulheres da ONU Mulher e do Pacto Global. Itaipu é a única empresa no mundo que recebeu esse prêmio, foi a primeira. Isso é um motivo, assim, muito relevante, importante, de orgulho, principalmente porque isso é uma aderência técnica, né? É nós estarmos atendendo, isso tem toda uma auditoria em cima desse trabalho. Então, Itaipu realmente demonstra, só o fato de nós termos saído em 2003, quando nós começamos de uma forma buscando soluções, né? Até hoje, até 2012, nós já chegamos com, aumentamos 100%, nós tínhamos 10% de mulheres gerentes, hoje nós temos 22%, mais que 100%. E em cargos relevantes, né? Que nós não tínhamos superintendentes, não tínhamos diretora, hoje nós temos. Então, todo esse trabalho, o trabalho que também a Itaipu faz junto com as mulheres nas comunidades, com as mulheres executivas, que é um trabalho que também eu lidero, nós temos lá em Curitiba um grupo de mulheres executivas, temos aqui em Foz do Iguaçu um grupo também relevante, mulheres que fazem negócio, network. Todo esse conjunto de ações é que nos levaram a atender os sete princípios de empoderamento e nós sermos reconhecidos, né, através da Itaipu, em nome do nosso diretor-geral, Dr. Jorge Samek, pela ONU, por esse atendimento à ONU. Agora, houve resistência, até porque, se a gente for olhar, falando de uma empresa comum, a gente já nota que há uma certa resistência, por exemplo, homens que dizem, ah, não vou receber ordem de mulher. A gente vê ainda, hoje em dia, isso acontecendo. Agora, em Itaipu, em sendo uma empresa que surgiu ali na década de 70, inclusive com até a questão do militar ainda, né? O próprio Costa Cavalcante, que era um dos diretores de Itaipu, que foi durante muito tempo, era um general, uma empresa bastante masculina também, né, pela construção de obra, engenharia. Houve até uma certa resistência para a implantação dessas políticas de gênero em Itaipu? Ou os tempos já eram outros em 2003? Em 2003 nós começamos, os tempos eram os mesmos, né? Uma empresa de engenharia, uma empresa onde a maioria são homens, onde a maioria, os chefes, maiorias dos chefes que tinham poder são homens, né? Então você começar a fazer um trabalho de inserção da mulher, de equidade de gênero, começar a mostrar às mulheres, né, que é liderança, ao respeito, né, construir o respeito à liderança feminina, não é fácil, não foi fácil, e claro que no começo tinha uma certa resistência. Mas eu sempre digo que o sucesso, a chave do sucesso de qualquer projeto, e esse não foi diferente, é você transformar isso num propósito, né? E você tem que inserir aquelas pessoas que estão criticando, tem que inserir dentro do projeto. Em 2003 a gente iniciou, foi trabalhando, foi inserindo ações, foi dando condições para que as mulheres assumissem mais cargo, melhorasse a questão do trabalho para elas, mas a gente vai aprendendo, né? Tudo é um aprendizado, principalmente quando você começa uma coisa nova. Em 2005 foi criado o Comitê de Equidade de Gênero, que é o responsável por todas as ações, que coordena e que faz uma relação, uma gestão transversal dentro da empresa. Foi inserido homens, né? E os homens foram sendo inseridos no processo, os gerentes. E uma coisa importantíssima foi o comprometimento da alta direção, né? O que eu chamo é alta direção, é a diretoria como um todo, e a diretoria e o conselho, né, que forma a alta direção da empresa, que é comprometida, que foi tomando ações, de repente, no começo, até um pouco duras para poder fazer essa inserção, que às vezes são necessárias. Mas depois, no momento em que a gente conseguiu ir transformando, melhorando, aculturando a empresa, que os homens foram aceitando, tudo isso foi entrando em harmonia, e hoje todo mundo fala de equidade de gênero sem ter preconceito, né? O que é uma coisa importante. Então, ponto importante é vencer as barreiras e aculturar as empresas. Nesse prêmio de Oslo, você até citou o caso de uma mulher do Iêmen, que é um país, né, de cultura predominantemente islâmica, em que a mulher acaba tendo uma abertura menor na sociedade, ou pelo menos essa é a visão que nós temos, né, da cultura implantada em países ali da região do Golfo Pérsico. E eu vou lhe perguntar especificamente sobre a situação do Brasil agora, porque até aqui na região, se a gente olhar no Paraguai, deixa claro que essa é uma percepção pessoal, eu vejo que no Paraguai existe uma resistência até um pouco maior com a questão da inserção das mulheres em altos cargos. O Brasil, dos países que você conhece, das experiências que você já pôde acompanhar, como é que o Brasil está até posicionado nesse ranking global, assim? Há uma abertura maior, menor que em outros lugares? Como é que você avalia? Eu vejo o seguinte, no Brasil, eu acho que o Brasil está evoluindo bem, sabe? Porque a partir de 2003, com esse movimento que teve tanto da ONU como do governo brasileiro, através da SPM, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, as empresas internacionais, as multinacionais, vêm com essa orientação, as europeias, americanas, vêm com essa orientação de inserir as mulheres. Então, esse assunto veio à tona e começou a abrir também, e tem sido dado oportunidades. Muitas vezes, eu tive até uma experiência que há uns 3 anos, quando eu recebi um prêmio, eu tinha recebido, faz uns 5 anos já, eu tinha recebido um prêmio da Gazeta Mercantil, de Mulheres Mais Influentes do Brasil. Eu fui chamada numa campanha de aculturamento que a Pfizer do Brasil, que é um laboratório farmacêutico, estava fazendo para conseguir trazer mais mulheres para a gerência, principalmente para a gerência de vendas, que eles têm muitas mulheres no quadro, mas tem poucas e tinham poucas em gerência. Então, eles estavam fazendo uma campanha de sensibilização e de aculturamento. Eles me chamaram para fazer uma palestra, até contar a minha história, fonte, né, assim, sempre busco uma inspiração, tentar mexer pela inspiração. E eu fiquei, assim, impressionada. A orientação da empresa, eles tinham que aumentar em 20% as mulheres, e os próprios diretores, a direção estava apavorada, porque a dificuldade que eles tinham em trazer as mulheres para a gestão. Então você vê que existe dos dois lados um problema. Por um lado, as empresas precisam cumprir as metas, tem que colocar mais mulheres. Por outro lado, as mulheres também muitas vezes não querem assumir o cargo de gerência, porque elas têm, por causa da família, os maridos, né, às vezes não participam da educação dos filhos, às vezes não participam da administração. Então, tudo isso é uma mudança de cultura, né? Mas eu acho que as empresas estão preocupadas. O Brasil está melhorando bastante. Inclusive, se a gente analisar nesse programa da ONU, que é dos princípios de empoderamento das mulheres, que a Itaipu é signatária, e eu sou também conselheira nesse organismo lá da ONU, a gente vê que o Brasil é o segundo país que tem mais empresas que aderiram, né? Então as empresas estão querendo fazer. É que é novo e você tem que buscar mecanismos. Então, a ferramenta dos princípios de empoderamento, por isso até nós estamos elaborando agora e vamos provavelmente lançar um prêmio de incentivo aos fornecedores da Itaipu para desenvolver programas e projetos de equidade de gênero. A gente está lançando provavelmente um prêmio, nós vamos lançar, que se baseia nessa ferramenta, os princípios de empoderamento, para você poder medir, ter métricas, né, para ver quanto que você consegue avançar. É um caminho ainda que, eu diria, bom aí para trabalhar. Temos aqui na região a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, né, uma mulher no comando da Argentina. Aliás, a Argentina já tem um histórico até maior, né, nessa questão de lideranças políticas femininas. Tivemos a presidente Bachelet no Chile e agora Dilma Rousseff aqui no Brasil. Esse fato de termos uma mulher na presidência, no principal posto da política no país, isso auxilia também nessas quebras de barreiras e paradigmas? Com certeza, isso auxilia muito. Inclusive, a Michelle Bachelet, ela foi presidente da ONU Mulher, foi a primeira, né? O fato de nós termos uma mulher na presidência da República, a presidente Dilma, isso é uma questão de incentivo. É, a gente começa a ver mais mulheres sendo inseridas, inclusive no comando, né, da gestão pública no Brasil e das próprias empresas, né? Então, isso realmente é muito positivo e são modelos, né? Uma das questões muito discutidas, além da mudança de cultura, mas a mudança de cultura vem com a inspiração. Então, você tem que buscar lideranças para que inspirem outras mulheres a ir atuando, porque nós temos que abrir espaço, sim, para a mulher na política, e estando na política, nas empresas, para que a gente consiga fazer esse equilíbrio, né? Ninguém aqui está disputando espaço. E aqui nós estamos buscando o equilíbrio, né? Dá espaço também para a mulher, porque nós, muitos anos, nós só seguramos o piano. Essa história aqui, né, que tinha que a mulher é o pescoço, né? O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Não é assim, né? A mulher não tem que só trabalhar, ela tem que também estar na cabeça. São até imagens que vão se construindo ao longo da cultura machista, né? Da cultura machista, e não é. Nós queremos estar em equilíbrio, né? Também poder estar na frente e estar do lado. O melhor é nós estarmos do lado, né? Lado a lado, a gente vai construir um país melhor e um mundo melhor. Com certeza. E até que em Foz do Iguaçu temos pela primeira vez uma vice-prefeita eleita, né? Uma mulher eleita como vice-prefeita. Em Ciudad del Este, também uma mulher prefeita. Em Hernandarias, que é a cidade paraguaia onde está a usina de Itaipu, agora não é mais a Carmen Álvares, é o Mário Castilho que é o prefeito, mas enfim, também houve uma mulher prefeita. Enfim, as mulheres aqui da nossa região trinacional até se destacando um pouco mais nessa área. Exatamente, né? Isso é muito bom. E, inclusive, aqui na Prefeitura de Foz do Iguaçu, conheço a vice-prefeita, é uma mulher muito dinâmica, muito competente, né? Isso é muito bom, a gente saber que nós temos aí mulheres na liderança com competência, né? Porque a gente tem que ter competência mesmo para poder realmente somar, né? Aqui nós não estamos buscando número, aqui nós estamos buscando qualidade, né? Quando a gente fala em equilíbrio, também estamos buscando qualidade. E uma coisa que é muito... E aqui no Paraguai também, antes comentou a questão do Paraguai. Na Itaipu, eu vejo que no Paraguai, a gente trabalha junto, né? Então, o programa, quando a gente fala do programa de equidade de gênero, é da Itaipu, e a Itaipu é uma empresa brasileira, paraguaia, né? Paraguaia brasileira, onde a gente trabalha as questões e a gente sempre teve mulheres gerentes também, na mesma, fomos evoluindo no programa, temos uma conselheira também, Paraguai, já tivemos diretora, nesse momento não tem, tudo são questão de circunstâncias, mas tudo isso vem ajudar, sim. Você falou da questão de exemplos, que muitas vezes os exemplos eles acabam inspirando outras atitudes. Para aquelas mulheres que nos ouvem neste momento aqui na CBN Foz, até que mensagem você coloca no sentido das dificuldades que você enfrentou ao longo da carreira, de todo esse processo para chegar onde chegou? Porque hoje em dia não há como negar. Você é um exemplo para muitas mulheres no Brasil e fora. Conselho até você dar para aquelas mulheres que hoje estão ali até meio cabisbaixas, para que tenham um impulso a mais na sua carreira e consigam chegar aos objetivos traçados. Muito bem, Guilherme. Eu me sinto assim muito orgulhosa, no bom sentido, claro, de ser uma fonte de inspiração, de poder estar ajudando, tanto que eu nós temos um trabalho lá em Curitiba, no Paraná, as Mulheres Executivas do Paraná, que eu sou fundadora, hoje eu sou presidente do grupo de lá de Curitiba, e aqui em Foz também a gente formou um grupo, eu sou conselheira, onde a gente trabalha, isso são mulheres executivas, onde a gente trabalha o desenvolvimento, o fortalecimento dessas mulheres para realmente melhorar, inclusive, a questão de desenvolvimento econômico e tudo mais. Então, é uma coisa que eu gosto de trabalhar, trabalho com muito amor, né? É uma forma de eu estar ensinando aquilo que eu aprendi. A gente tem que descobrir que nós temos uma liderança, sabe? Porque chega num momento, eu custei também para descobrir que eu era realmente uma líder e que eu podia ter confiança, né? Foi momentos adversos que me fizeram descobrir isso, né? Que me levaram a descobrir isso e me fortalecer. Então, primeiro, nós não temos que ter medo da adversidade, né? Não temos que nos esconder e dizer assim, não, tudo bem, eu faço, mas deixa que o outro vai para a vitrine ou para levar glória, ou para ser batido. Não, nós temos que ir para a vitrine, sim, sabe? Então, eu resumo, nós temos que ter coragem, sabe? Então, eu acho que as mulheres têm que ter coragem, têm que saber que elas podem fazer, assim como os homens podem. Então, isso é uma coisa, eu acho que é o primeiro ponto, é a coragem, né? Mas você tem que ter conhecimento, você tem que estudar, você tem que ser competente, sabe? A competência é uma coisa super importante, não adianta você querer fazer uma coisa que você pode até começar sem saber, né? Diz assim, eu vou fazer, eu não sei muito bem isso, mas eu vou estudar e vou aprender e vou fazer o melhor que eu posso fazer. Então, tudo que você faz, você tem que fazer o melhor. E outra coisa que eu nunca fiz isso e eu nunca tive problemas também nas minhas relações de trabalho com os meus colegas, trabalho com muitos homens, inclusive na nossa diretoria, e me dou muito bem. Eu nunca faço, eu assim, a gente não tem que fazer concorrência, né, do melhor, não é isso, nós temos que somar. Faça do teu estilo. O nosso estilo das mulheres é o estilo feminino, dos homens é o estilo masculino. Então, esses dois juntos, trabalhando juntos, vão fazer o melhor. Então, não queira dizer que você está sempre certo. Tem que consensar muitas vezes. Às vezes a gente pode até concordar e às vezes pode não concordar. Mas tem que vencer o consenso, né? Para que tudo fique melhor. E ajude, né? Principalmente isso. Ajude a tua colega. Ajude, não concorra. O pessoal fala, não, as mulheres são muito concorrentes, né? Existe a concorrência entre gêneros e a concorrência interna entre as mulheres também. Tem, os homens principalmente, eu gosto muito de falar isso. Eu discordo. Eu acho que homens competem mais do que mulheres até. Exatamente, eu acho que inclusive os homens competem muito com as mulheres, tá? Eu sinto isso. Então eu acho que realmente as mulheres, você tem que ajudar a tua colega. Então, se você tem que crescer e você tem que ajudar os outros a crescer junto. Porque se você crescer sozinho, você vai ficar lá no teto. E o resto, você vai ser abelha rainha. O resto vai ser tudo peão. E aí, que adianta você lá no teto sozinha? Pelo contrário, você tem que ajudar todo mundo, trazer todo mundo junto com você. Crescer junto. Então, você forma uma boa equipe. Porque quem tem sucesso não é porque não está sozinho. Quem está sozinho não tem sucesso. Quem quer fazer alguma coisa tem que ter equipe. Então, a base de tudo isso é você trazer as pessoas com você, escolher as pessoas, dar formação, ensinar, e assim a gente vai formando grandes equipes e você vai deixando ao longo do teu caminho. Isso até é um conselho para as pessoas mais jovens, para as mulheres mais jovens e para os homens também, né? Vai sempre na tua vida formando tuas equipes, né? Até mesmo isso vai na escola, isso vai na tua vida profissional e vai na tua vida do lar. Eu também formei as pessoas para me ajudar na minha casa, né? A empregada, a diarista, o motorista, para eles poderem cuidar bem na minha casa. Ali estou formando uma equipe que todo mundo vai se ajudar. Então, o caminho que eu diria é esse. Tenha coragem, né? Seja competente, estude, né? Mas forme suas equipes, ensine, né? Seja do bem. E quem sabe no futuro ter aí como objetivo até que essa nossa conversa aqui de hoje, né, que as pessoas, digamos, num futuro não tão longe, escutem essa nossa conversa e pensem, meu Deus, em 2013 eles estavam discutindo isso, mas por que que eles discutiam isso nessa época? Que quem sabe lá no futuro já seja uma sociedade mais igualitária e que toda essa nossa discussão aqui esteja ultrapassada, né? Tomara, eu acho engraçado, meu filho tem um tem 14, um 15. E eu falei assim, mãe, mas por que que você está lá e vai fazer reunião e vai defender mulher? Eu não vejo nenhum problema nisso. Para mim, homem e mulher são todo mundo igual, todo mundo tem seus direitos, né? Eu falei, filho, não, mas ainda a gente precisa estar trabalhando nisso. Daí eu começo a mostrar os números para eles, as dificuldades, como é que hoje, por exemplo, hoje na Itaipu, é um orgulho, nós temos 16% de mulheres, aqui que nós estamos falando, uma empresa de engenheiros, né? Então, hoje, no total, binacionalmente, Brasil e Paraguai, né? Com todos os funcionários da empresa, somos 16% mulheres. Nós já temos 22% dos cargos gerenciais que são mulheres. Então, quer dizer, hoje nós avançamos muito, né? Também, nós tivemos que nos preocupar nos concursos, colocar condições para que as mulheres pudessem, por exemplo, concorrer a um cargo de operador de usina. Não tinha, hoje já tem, porque na época não tinha nem banheiro para mulher operadora de usina tinha. Então, por exemplo, outra coisa, ninguém pensava em colocar uma segurança, uma mulher como segurança, né? Nem colete, não tinha, né? Então, são muitas coisas que você veja como são detalhes que você tem que estar pensando por quê. Como eu já falei no início, as empresas foram feitas para os homens, pelos homens e para os homens. Então, a mulher se inseriu fortemente no mercado de trabalho, como se fosse inserir há nem 50 anos, né? Se você olhar, eu me formei em 1982, eram muito poucas mulheres engenheiras, hoje já entro na universidade mais mulheres do que homens, né? Mas aí se você olhar, é interessante, porque o gráfico começa muito junto, 50-50, né? E aí quando eles vão saindo, no momento começa a virar, o homem está mais no mercado de trabalho e a mulher menos, né? Então são coisas que a gente tem que a gente tem que realmente hoje, nesse momento, nós temos que trabalhar. Mas eu espero realmente que daqui uns 10, 15, 20 anos isso aqui seja um dinossauro, essa nossa conversa. Conversei aqui na CBN com a Margarete Groff, ela que é diretora financeira executiva de Itaipu Binacional, e nos falou um pouco a respeito de todo esse trabalho de empoderamento, igualdade de gêneros, também os prêmios recebidos ao longo deste trabalho, que aliás, vou registrar aqui, é um belíssimo trabalho, um trabalho necessário realmente de que seja realizado. Margarete, muito obrigado pela participação aqui na CBN e parabéns em toda essa bandeira. Muito obrigada, Guilherme, pela oportunidade. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista volta no próximo sábado às 10h20 da manhã. CBN Entrevista.